Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu adoro personagens femininas fortes. Jovem Nerd é aquele cara que paga as fisiculturistas pra sentar na cara dele. É, eu sou o Afonso Solano e eu tenho medo de ruivas. Medo? Como assim? Cara? Elas estão em extinção, você sabe. Né? Eu sou o Beto Estrada e Jovem Nerd, não se irrite comigo, olha eu aqui. E eu sou o Borbs e sou apaixonado pela poderosa. E aqui é o Guga, e a protagonista do novo Blade Runner tem que ser muito foda, hein, cara, pro filme ficar maneiro. A protagonista? É, a protagonista, que o Ridley Scott disse que vai ser uma mulher. Eita! Próxima caçadora de androides. Não, calma, vamos ver. Aqui é o Azaghal e Ridley Scott tá cagando tudo, hein? Tá em crise que cagando toda a obra. Puta que pariu. Muito bem, nerds, nós estamos aqui pra fazer um repeteco de um Nerdcast que a gente fez há muitos anos. Muito anos, Azaghal. Olha só, já tem Nerdcast que a gente já fez há muitos anos. Você acredita nisso? Acredito. É, então é impressionante. A gente quer atualizar a nossa lista de mulheres superpoderosas. Sim, as personagens femininas que são algo mais, que mostraram que a mulher não serve só para dar gritinhos nos cantos das aventuras. Não, elas merecem destaque, elas merecem o poder e a nossa atenção, certo? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e canelada do Nerdcast. Vamos. Azaghal, essa semana nós temos o recado do nosso amigo Crackle. Isso. Que já fez propaganda aqui no Jovem Nerd. Fez um zona de spoilers, pô, inclusive. Foi muito legal, do The Blob, lembra? Foi excelente, excelente zona de spoiler. O Crackle.com.br, pra quem não sabe, é aquele site onde você assiste filmes de graça. Sim, sim. Você simplesmente clica, dá play, não precisa se cadastrar nem nada. E aí, o que, que tem a ver com esse Nerdcast? Simplesmente porque esse mês eles estão com a programação de Mulheres no Poder. Olha aí. E a nossa versão é Bikini Girls with Machine Gun. Ok. Então, cara, tem lá filmes da Mila. Você sabe, Mila explode tudo em todos os filmes, né? Tem Resident Evil Apocalipse, tem Ultravioleta, tem a parada toda da Mila. Você já sabe. Ultraviolet. Podia ser Ultraviolet. Ela falou assim, quero fazer um filme onde eu ando de moto na lateral de um prédio, que tal? Os caras vão fazer, cara. Lembrando que o Crackle é de graça. Sim. Não é necessário fazer cadastro, não, nem nada. Entrou, né, clicou, assistiu. Isso. E o Crackle acrescenta novos filmes todos os meses. Todo mês. E ele ainda tem uns shows exclusivos, os programas. Tipo o programa do nosso querido Jerry Seinfeld, que é o Comediantes em Carros Tomando Café. Isso. Lembra? Isso mesmo. É o vlog do Seinfeld, olha que mundo, tipo, dá voltas. É muito maneiro. O mundo dá voltas, cara. E tem no Crackle todos os episódios, muito bom. Excelente, cara. Então, vá ver a Mila dando porrada, vai ver o festival de mulheres selecionado pelo pessoal do Crackle, não pague nada por isso, nem faça cadastro. Muito bom, crackle.com.br. Azaghal, The Stories, Vento e Popa, não esqueça que você pode levar agora a sua Independência ao Morto! Tá bombando, tá todo mundo cobrando resenhas pra todos os lados. É, muito bom. Faça a sua resenha lá no Scooby, ele tem um perfil. Isso, Scooby, pra quem não sacou ainda, é Books ao Contrário. Caraca, olha quem não sacou. Cara, minha cabeça explodiu agora, cara. Excelente, cara. Ai, nunca mais Deus esqueço. Do céu. Branca dos Mortos e Sete Zumbis e outros cantos macabros também. A Bufobia bombando esse ano. Bombando. Faça o seu kit terror dentro da Nerd Store. Nós temos também camisas, canecas, baralhos. O que mais que a gente tem? Camiseta, não é camisa. É camiseta. Porque camisa é com botão. O botão, exatamente. Nós somos descolados. E blusa é para mulheres. Isso. E bolero é aquela jaquetinha que só cobre do umbigo pra cima. É isso aí. Isso não tem, né? Não tem. Não tem. Mas tem muita coisa, então entre lá na nerdstore.com.br e faça a sua alegria e também a nossa. Muito bem. Um recadinho sobre o Jovem Nerd também, Azaghal. As pessoas sabem que nós andamos agitando no Twitter que gravamos o Nerdcast especial de RPG 3. Sim, as pessoas ficaram polvorosas. Sim. Mesmo antes da gente gravar, as pessoas toda semana perguntam, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Ou então comenta, essa semana não foi o Nerdcast RPG. Calma. Então, bom, está gravado, isso é o mais importante. Está backupado em 3 HDs, foi foda. E nós temos 5 horas e meia de bruto pra editar. Então, a gente vai fazer isso com calma, sim, com muito esmero, porque sabe que isso é a parada mais maneira que a gente faz. Esse é o final da trilogia do Nerdcast especial de RPG medieval? Fantasia? É, assim, fechamos um arco, né? Não quer dizer que a gente vai parar. Muitas pessoas dizem, eu vou parar. Não, não, a gente não vai parar. Mas a gente fechou um arco pra ficar legal pra gente poder explorar outras coisas, né? É, acho que depois desse a gente tem que jogar outro sistema. Experimentar coisa nova. Então, esperem. A gente promete que não, assim, não vai ser no fim do ano, né? O programa, o último programa do ano, vai ser dia 21 de dezembro de 2012. Que é o dia. Que é o dia do fim do calendário maia. Olha como é engraçado. O ser humano, ele entrou em negação. É. Porque até o ano passado, as pessoas só falavam de 2012. 2012, é verdade. Agora, em 2012, ninguém fala mais. A pessoa tá negando o que vai acontecer. Exato. Então, como vai ser o último programa da existência do calendário maia? Aham. Uhum. Nós vamos fazer alguma coisa especial, não sei o que ainda. Eu não sei o que. Vocês podem sugerir, porque a gente já fez um programa sobre o fim do mundo, já fez outro programa sobre coisas apocalípticas. O que, que a gente faz no dia 21? As coisas que a gente queria fazer se o mundo não acabasse. Vai tocar Cassiélia pra caralho, né, cara? que Cassiélia? Tem aquela música que eu faria se me restasse um dia? Sei lá, cara. Eu não sei o que fazer nesse programa, mas, porra, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas fiquem calmos, então, que o Nerdcast Especial de RPG 3 vai ao ar... Antes do Hobbit? Antes do Hobbit, antes do Hobbit. É uma boa promessa. Uma boa promessa, né? Sim, aguarde, aguarde e confira. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados da paróquia sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 25 minutos e 14 segundos, Lies. Muito bem, o último Nerdcast sobre coisas irritantes. Sim. O que, que a galera falou aqui? Rodrigo César Worms informa que Joinville realmente teve um príncipe. Porra, velho. Ok. Não, ok. Paulo Henrique Pires Correia, quinto ano de medicina, informa que o olho humano, e talvez os animais, cresce sim. Ah, sabia. O globo ocular atinge o tamanho adulto por volta dos 7, 8 anos. Mas... pode atingir o tamanho máximo, desde que a pessoa não tenha miopia e afins, apenas aos 13 anos. Bom, mas... o texto dele ficou meio confuso, né? Esperamos que ele seja melhor médico do de que redator. De 7 a 8 anos ou até 13 anos, ok. Ok. Vamos, na medicina tudo é muito impreciso, realmente. É, a gente não sabe o que eles estão fazendo. Facebook da museóloga comprovando que tem 27 anos. Olha aí, dona museóloga. Olha aí, deixa eu ver aqui o Facebook. Casada, o cara é alto pra cacete. Olha aí. Excelente, muito bom. Encontra os Skynerd Azaghal. Agora espalhados pelo mundo. Olha só, tem a galera querendo formar primeiro encontro dos Skynerd em Boston. Ó, oh, isso é legal pra caraca. Provavelmente só de médicos. Que porra. Tá que pariu. Primeiro encontro em Florianópolis, primeiro encontro em Goiânia, com um novo link. Clique aí pra vocês verem e combinarem. Fotos do terceiro mini encontro de Curitiba, fotos do segundo mini encontro de Porto Alegre. Mini encontros são legais também. Pô, mini encontro, mas tinha bastante gente, hein? Tinha, olha aí. Maneiro. É legal. Eu já acho que categoriza encontro. A comunidade Skynerd se reunindo, é muito legal. Eu quero dizer pra comunidade Skynerd que nós estamos sim planejando fazer um sistema mais inteligente pra vocês se acharem, entendeu? Vocês que são das mesmas cidades e tal. A gente tá realmente com isso na lista de prioridades aqui para a Skynerd. Então, em breve, aguardem e confiem. Links enviados... coluna de carne aí. Caraca, cara, que porra asquerosa, cara. Ah, essa é a coluna de carne. Puta que pariu, cara. É o maior churrasco grego do mundo, eu será? Acho que é, cara. Que mais? A mulher surtando com ouvindo o funkeiro no ônibus, que tava ouvindo sem fones de ouvido, esse ficou famoso esse vídeo. E aí, Azaghal, um experimento de teletransporte então, para você. Então, eu já falei em alguns programas isso e as pessoas não me ouvem. Quando eu digo que eu sempre tenho razão. Uh-huh. E foi batido um novo recorde de distância no teletransporte quântico, reproduzindo as características de uma partícula de luz a 143 quilômetros de distância de onde se encontrava a partícula original. Olha só, muito interessante. Estamos já teleportando fótons, Azaghal. Olha aí, eu tô falando, ó, fica a dica, teletransporte. Excelente. Arte dos fãs, Azaghal. Muitas artes dos fãs. Márcio L. Castro, nosso querido Márcio L. Castro, já trabalhou muito com a gente, mandou o genial Nilo, o Barba de Anão. Ficou excelente, pra cara. Pra você que tá noveleiro agora. Foi, não. O Nilo é muito bom. E o Nilo Barba de Anão ficou excelente, cara. Jovem Nerd Gangsta por Lucas Rodrigues, Afonso 3D e seu dilema. É, o Alex Garcia mandou três. Primeiro Afonso 3D e seu dilema. Depois Jovem Nerd e os hotéis, a minha bronca com os hotéis. E depois o Afonso Solano no Panamá. Muito bom. O Everton Luiz Lazares manda a Juliane Paz bonita, ok? É, você deu uma melhorada. Aí, mas no desenho, todo mundo fica bonito, né? Exatamente. O Damião Pinheiro manda a Juliane Paz Total Recall. Total Recall. O Skylar Telles manda o jogo do sabonete do Afonso Solano. Excelente. Nicolas Bulgarin manda o agente negro das sombras contra Azagovski. Nossa, esses personagens aí, ó. Muito bom. O Eduardo Ono manda uma ilustração foda do Abufobia. Cara, eu achei foda. Eu acho animal. Que quando o Yabu entrar, for em algum evento como Abufobia, ele deveria fazer um sabe? Esse visual. Um look mais... Isso. Mais pentear o cabelo pra trás com gel. É, tem que se transformar, mano. Eu também acho. Não pode eu ser assim, acho. Oi, Fábio Yabu. Inclusive, vou aproveitar aqui, nós estamos com muita vontade de fazer uma tarde de autógrafos dos livros Branca dos Mortos e Independência ou Mortos, uh-huh. aqui em Curitiba, uh-huh. no dia 12 de outubro. 12 de outubro, exatamente. É isso. Teremos a presença de Abufobia e talvez do recluso Android. Peraí. Tu falou que a gente tá querendo fazer, mas tá querendo ou vai fazer, porra? Então, todos os elementos estão posicionados, mas... Como é feriado, eu não sei se a galera vai estar em Curitiba. Ah, então imagina. Eu quero um feedback por e-mail da galera de Curitiba e regiões adjacentes, se elas se interessam por uma tarde de autógrafos aqui em Curitola. Boa, boa. O que mais? Tem Patrick Hassan, Dia da Toalha Jovem Nerd. Tem Leandro Marques mandando Revolutionary Nerd. E tem o Chico Nélio mandando um conto, Ânsia de Viver, na Sky Nerd. Muito legal, cara. Olha aí. Ele. Também tem o Rafael Montagnoli mandando This Is Not Your War. Harley. What the hell? Haley. Animal, cara. Dragão, cara. Olha aí. Olha aí. Muito bom, muito bom. E nós temos o Projeto Nerdcast RPG animado por Giovanni Marques. Olha, gostei do que eu vi, hein? As modelagens dos personagens ficaram muito maneiras, eu cara. Eu não vi animado, mas assim, as fotos que ele mandou de preview eu achei foda. O que será que ele tá armando aí, cara? O que, que será que você tá armando com... Porra, eu tô esse animado. Conteúdo que tem copyright. O que será? Não, deixa ele que vai ficar foda, cara. Olha só. Azaghal, eu tava falando mais uma coisa legal de Sky Nerd. Essas pessoas que publicam conteúdo original na Sky Nerd, eu acho que essas mereciam um badge, não mereciam? Mereciam. Alguma coisa tipo assim, original, publicador original. Você não acha maneiro? Pra estimular a galera a publicar coisas originais também. Mas como é que você vai achar todo mundo que publica coisas então, original? Não tem como a gente achar todo mundo de cara. Eu acho que a gente podia começar dando os badges pra quem publica e a gente fala aqui no Nerdcast. Boa. Entendeu? Que aí a gente já sabe o perfil, já sabe o link e tal. Aí o Guilherme Camilo vai lá, o senhor de Sky Nerd, pum, dá o badge. Cara original, Sky Nerd original, alguma coisa assim. Que tal? Vamos fazer isso? Vamos. Então, galera, publiquem coisas originais e manda pra gente. Só avisando, se você publicar uma coisa que não for original e você clamar que é original... Ah, é. E a gente descobrir isso. Que não é original, o Nerdwatch vai pegar você. É, porque agora temos um novo corpo se formando, que é o Nerdwatch. Exato. E o Nerdwatch vai tirar hit points de você. Tira hit points. Ele vai te machucar virtualmente. Excelente. E ele pode, se você insistir no erro, matar você virtualmente. Virtualmente, exatamente. Primeiro e-mail, Eufrazio Neto, 23 anos, estudante de medicina, São Luís, Maranhão. Estou mandando esse e-mail para esclarecer, de certa forma, a parada da irritação com o umbigo, que aconteceu no minuto 1 hora e 21 minutos. Então era 81 minutos. Só estou mandando esse e-mail porque eu também não gostava do umbigo, mas o ser humano, na sua genialidade, achou uma serventia para ele que é essa. Atenção, explicação suína, alert. Lá vem. O umbigo, até onde eu sei, não serve mesmo pra porcaria nenhuma no corpo humano. Aquilo faz hérnia, inflama, junta sujeira e tudo mais. Ele nada mais é do que uma cicatriz sinistra do nosso desenvolvimento uterino e tal. Mas graças ao avanço da ciência, hoje as pessoas fazem cirurgias guiadas por uma microcâmera, também conhecida como videocirurgia, na qual o umbigo é uma boa via de acesso para essa modalidade. Olha aí, seu Afonso. Solano. É, quando feito. É, obviamente, quando isso é feito no abdômen, né? Em vez de ficar abrindo mais buracos pra fazer cirurgia, você usa o umbigo, que já é uma cicatriz, e dá pra esconder a cicatriz pós-operatória tranquilamente ali dentro. Ainda tem que abrir mais dois buracos pra poder operar, mas são detalhes técnicos e a cicatriz não fica tão aparente do mesmo jeito. Então eu recomendo que o Afonso Faca Solano não tire o umbigo do filho dele, deixe ele lá, que eventualmente o menino pode precisar de fazer uma cirurgiazinha de leve e pelo menos não fica com a cicatriz feia. Olha aí. Já que você já tem essa cicatriz no umbigo, o umbigo é uma cicatriz, cara. Sim, olha aí. Sim. Tem que ter uma nova forma de encarar isso. Nascer não é uma parada tranquila. Exatamente. Você vir pra esse mundo é um trauma e ele deixa marcas físicas. Por isso que você tem que tomar cuidado com as pessoas sem umbigo. Sim. Tipo, o que, que você tá me escondendo aí? De onde você veio? É o nosso carimbo de ser humano. Exato. Deu um valor ao umbigo. Renata Navarro Bandului, 27 anos, professora de artes em inglês no Japão. Ó. Oh. E temporariamente desempregada nos Estados Unidos. Não entendi nada. Porque, por exemplo, eu posso estar desempregado. Eu estou desempregado nos Estados Unidos agora. Ah, ok. Ok. Não, então olha só, ela morava no Japão, onde ela era professora. E aí ela foi para os Estados Unidos desempregada. É isso. E ela coloca aqui: Nagoya, Haiti, Japão e San Antonio, Texas, Estados Unidos. Onde é que ela tá, afinal? Será que ela descobriu o teleporte? Dei muitas lisadas quando fui... Não. Tu não vai mandar esse estereótipo, quando foi mencionado nesse Nerdcast sobre a ausência de chuveirinho no mundo e como o Azaghal gostou do papel higiênico alemão. Tendo já viajado muito, tenho algumas observações quanto aos hábitos curiosos dos banheiros pelos lugares que passei. Uhum. Sinto informar, mas vocês estavam errados quando falaram que os chuveirinhos só existem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sou do Paraná e em todas as casas e apartamentos que eu morei tinha chuveirinho ou bidê. Ou os dois, mas bidê é muito irritante de usar. Olha só, eu vou te falar que nós moramos no Paraná, uh-huh, em apartamentos distintos. Sim. Temos mais de uma sala comercial aqui no nosso prédio. Sim. De comercial, onde fica o Nerd Office. Nenhum desses lugares tem chuveirinho. Originalmente. A gente teve que fazer a famosa gambiarra da pia. É, que tu bota ali no cano da pia. Exato. Não é um padrão paranaense o chuveiro. Não é um padrão. Eu já visitei pessoas aqui em Curitiba, pedi pra usar o banheiro, pum. Aonde? Nada. Nada ia pro vaso sanitário. Não é um padrão. Varia. Pode ter, mas varia. Ela continua. Não sei quanto a vocês, mas quando eu estava em Paris, tinha... Não. Tinha assim chuveirinho nos banheiros dos hotéis. Aonde? Caraca, cara, a mulher ficou no Hilton, né, cara? Talvez seja coisa pra turista, já que, como vocês sabem, franceses não são muito afeitos à higiene pessoal. Fiquei muito surpresa ao me deparar com o chuveirinho por lá. Não, caraca. Hilton, ela ficou no Hilton. Ela leva o próprio chuveirinho. Ela leva. Caraca, eu já fui na França duas vezes. Ah. Em nenhum lugar que eu fiquei lá tinha chuveirinho. Não tem, cara. Mais difícil. Já fiquei num apartamento alugado, já fiquei em hotel, já fiquei em um hotel de pernoite, já fui na casa de um camarada meu, já fiquei em um hotel lá em Monte São Michel, nenhum desses lugares, em São Malô, nenhum desses lugares tinha chuveirinho, nenhum. Tu tinha que ir no banheiro e tomar banho. Tomar banho, exato. Banheiro, banho, direto. Segura pro final do dia, que você, né, faz tudo de uma vez só. Essa curiosidade não é irritante, continua ela. Mas no Japão, os assentos de privada high-tech são relativamente normais e presentes nas casas das pessoas em qualquer lugar que se preze. Legal, legal. Com exceção das estações de trem, em que a privada é aquele buraco no chão, normalmente não tem papel higiênico. É sério. Siderales. Horrível isso. Siderales composto. Você tem que abraçar o joelho. Não tem papel higiênico. Caraca, cara. É um expulsion. Não. Saco, ela não pode tocar. Teoricamente, isso talvez seja a forma certa, da gente, né? Então, sabe qual era a forma? Isso é a forma certa quando a gente era das cavernas, né, cara? É, deve ser por isso, não deve sujar muito. Você tá lá naquela, faz um expulsion. Bom, anyway. Mas ela tá falando aqui dos assentos high-techs. Ela diz que os assentos high-techs não apenas esquentam, como também jogam um jatinho de água quente no seu traseiro. Ai, meu Deus. E na vagina, no caso das mulheres. Meu Deus do céu. E depois ainda vem um ar quente. Meu Deus. Pra secar. Caraca, eu não ia aguentar isso não, cara. Além disso, os japoneses têm uma grande paranoia de que alguém os ouçam fazendo certos barulhos enquanto usam o banheiro. Inclusive o barulho do xixi batendo na louça. Até isso? Sim. É porque eu tenho vergonha quando eu tô em público, eu também tenho vergonha dos barulhos, mas... Então, esses assentos de privada high-tech têm um botão para tocar uma musiquinha... Ou fazer um barulho de cachoeira. Excelente! Onde você controla o volume e disfarça os barulhos naturais. Olha aí, cara, muito bom. Sabe, eu conheço uma pessoa que já participou do Nerdcast. Não participou de muitos programas. Tem uma voz extremamente grave. E ele comprou um assento desse. Eu não tô dizendo quem é. Que joga jatinho, arquente. É, assento high-tech. Nossa! Comprou. Nossa, mano. Comprou. Do céu. Eu não sei se instalou, mas comprou. Ai, meu Deus do céu. Ela continua ainda na loucura dos banheiros pelo mundo. Que tipo de turismo você faz, né? Nos Estados Unidos tem o pior papel higiênico do mundo. Como disse o JP uma vez, eles não limpam nada. O papel, que ele diz. E o pior, se desmancham facilmente. É, que nojo. E não tem chuveirinho, não. Americano tem, inclusive, algumas palavras específicas para aquelas bolinhas, pedacinhos de papel que acabam ficando presos no Forevs. Dingleberry, butt crumbs, whippets e shitlings são as que eu... reconheço por enquanto. Caraca, tem várias palavras, tem que nojo. É a famosa badalhoca, né? Não é assim que chama. Por lá, todo mundo acaba tendo que tomar banho depois de fazer o número 2. Isso, se possível. Papel higiênico americano realmente irrita. Meu Deus. E ainda tem mais um lugar, cara. Impressionante. Nas Filipinas... O que você foi fazer nas Filipinas? Banheiros públicos não têm papel higiênico e nem chuveirinho. Uh-huh. O que eles têm... Não. Não. O que eles têm não. É um baldinho não. Que você tem que encher de água antes de fazer a sua necessidade. Não. E você usa essa água em suas mãos para se limpar. Puta que pariu. E só. Não. Ou seja... Já não é nem irritante, é apenas triste, muito triste. Ai, meu Deus, cara, as pessoas... Caraca, o ser humano não entendeu o que acontece quando ele caga? Não entende? Caraca, cara. Caraca, é uma sujeira, cara. Tem que viajar aí, né? Quando você viaja, tem que ter uma mochila com um kit de viagem, né? É verdade, cara, olha você aí. Tem que botar papel higiênico. Isso a gente tem, né? Que se atentar, exato. E de repente, numa situação extrema, aquelas toalhinhas umedecidas. Umedecidas, né? Salvam. Não é? Exatamente. Ficar com cheirinho de bunda de neném. Davi Siqueira, 25 anos, designer, Teresópolis, Rio de Janeiro. Sobre o sabor das saladas, primeiro gostaria de dizer que eu gosto de salada sim, e normalmente coloco algo nela, pelo menos um azeite e sal. Mas, baseado nos comentários dos Nerdcasters, gostaria de afirmar que ninguém gosta de carne, exceto zumbis. Ninguém, fora da ficção, que tem um mínimo de bom senso, pega carne pura e come sem preparar. Sem temperar. Eu entendi a analogia dele. Nossa, como esse pedaço de animal morto é saboroso. Ele tá querendo dizer que a gente também prepara carne, assim como prepara... Peraí, eu como sushi sem botar nada. Não, tu não bota molho? Shoyu? Não. Não, tá de sacanagem. Não boto. Tu tá maluco, cara. Não boto. Bom, basicamente... Eu como vários pedaços de peixe cru sem botar molho. Basicamente, todos os alimentos, exceto frutas, precisam ser preparados antes, portanto, o comentário sobre a salada não é muito plausível. Ou o senhor da senhoria come macarrão sem molho? Arroz sem sal. Cara, eu adoro macarrão sem molho. Ah, não, cara, você não admite, cara. Olha só, sal não é tempero. Ah, tá sal bom. É standard. E você pode pegar, cara, você botar só sal na salada, whatever. Se você botar sal na carne e botar na churrasqueira, é o paraíso. Tá bom. José Leonardo Melo, 22 anos, gestor e analista ambiental, São Carlos, SP. Escreva esse e-mail para apontar uma canelada à contradição do caro senhor da Oceania, Azaghal, eu, esse que vos fala. No Nerdcast número 123, eu continuo desgraçado da minha cabeça. Antigo, foi buscar lá atrás. Foi. Lá vem. O jovem, ainda jovem, senhor da Oceania, inicia a conversa sobre coisas que irritam, dizendo em alto e bom tom para os demais. Sabe o que me irrita? Essa galera lambeleira. Isso aos 17 minutos e um segundo do programa. Uhum. Entretanto, como podemos observar em vários momentos do Nerdcast 328, para sempre desgraçado da minha cabeça, o Rei dos Anões cita intensamente personagens e detalhes da trama atual da novela das 8, Barba do Nilo, Iate do Max. O que houve, Azaghal? Foi corrompido pela mídia das massas? Tu tá no meleiro, rapaz. Não, eu faço isso pra irritar as pessoas. E funcionou, né? Opa, Gangnam Style. Sabe por que eu gosto tanto? Eu gosto muito de personagens femininas. Assim, protagonistas, né? As fodonas. Porque... Eu gosto bastante. Nos pornôs também. Eu também. As fodonas no pornô são excelentes. É o que move o pornô, inclusive. Porque, não, mas é sério, porque a mulher, sem ser machista, é um contraste, entendeu? É fácil o homem ser considerado o herói, derrotar todos os vilões e tal, e a mulher, até nos filmes de aventura, nas grandes histórias de aventura, sempre ficou de lado, sempre foi o par romântico, sempre gritou muito. Mas quando a mulher toma as rédeas da situação, é quase que um contraste do que está no paradigma. Você gosta de mulheres que cuidem da situação. Eu gosto do Davi versus Golias, você tá entendendo? Não. Eu gosto quando aquela criatura improvável, ela vai enfrentar um obstáculo aparentemente muito mais poderoso que ele, e ele sai por cima, pela coragem, pela força de vontade e tudo. Por isso que os hobbits nos seus anéis são tão fodas, porque dentro de tantos heróis, magos, vilões, etc, eles são as pessoas mais normais, inocentes e comuns, né? E por isso que eles são tão valorosos. Eles são o Davi contra o Golias, entendeu? E as mulheres heroínas, elas meio que praticam esse papel. Ela é improvável, mas é incrível. Você consegue acreditar, porque as mulheres já provaram o seu valor há muito tempo. Mas que volta pra falar de bunda e peito, hein, Jovem? Cara, não, sério, olha, quando eu era adolescente, eu tava escrevendo uma historinha que eu gostava muito, era uma protagonista feminina, e eu achava essa ideia muito envolvente, porque, normalmente, cara, as pessoas têm preconceito contra protagonistas femininas. Até contra autores femininos. A J.K. Rowling, né? Ela tem esse nome JK abreviado porque ela não queria... que as pessoas soubessem, quando ela ainda não era famosona, que ela era uma mulher, porque senão o livro dela iam pensar que era um livro feito para mulheres. Olha que preconceito. Tipo Crepúsculo. Stephanie, já tem o nome ali, você sabe exatamente pra quem que é. Mas é tudo bem, ela realmente escreveu a história pra mulher. É, então. Mas eu acho muito interessante a ideia, cara. Mulheres, women power. Eu acho muito legal. Esse é o mesmo apelo do John McClane também, né, cara? Que é um cara normal. Exatamente. Que... Não, ele não é normal. Nas circunstâncias, é o mesmo apelo. Não é. Ele não é normal, cara. Não, não. É, ele, olha só, antigamente ele era normal. Agora... Ele é o homem mais azarado do mundo. É, ele é bem azarado, é verdade. Fora todos os problemas que ele teve com os terroristas no Nakatomi Plaza, ele teve num descarrilhamento de trem. A vida do cara não foi fácil, né, cara? Uhum. Mas agora que o Jovem Nerd fez o programa não ser mais machista, a gente pode falar de peito e bunda à vontade? É, porque esqueceu de falar que todas as mulheres fortes, o Davi contra a Golias, estão com roupas sensacionais, né? Porque, ok, girl power, mas sempre de biquininho, decote, isso que é legal, né? Pernoquinha, lábio inchado com alergia. Bom, vamos chegar lá, eu quero ver. Mas isso não seria uma contradição? O quê? Já que você colocar uma personagem feminina como uma figura forte, você estaria buscando outros atributos, como no exemplo do Zé Jovem Nerd. O Davi venceu Golias, não por ser um brutamonte, mas com a inteligência. Então, quando eu vejo uma mulher num filme se dar melhor do que o homem, eu prefiro quando ela se dá melhor por conta da inteligência dela perante aquela força bruta que ela não vai conseguir sobrepujar, entendeu? É claro, vamos ser realistas. Claro. Exato. Só que se ela, no momento em que essa mulher coloca um biquíni, ela não precisa. Ninguém se interessa em como ela vai resolver. Exatamente. Às vezes ela colocou uma roupa sensual usando a inteligência dela. Isso é um ponto legal, sabe? Porque, assim, a Carolco que o diga, que faliu por causa do... A Ilha da Garganta Cortada, ela faliu porque quiseram botar uma mulher como protagonista como se fosse um homem. Não, isso não, não dá. Não. Eles que falam faliu porque eles colocaram uma baranga... A Gina Davis, maluco. Puta merda! E o Matthew Modine, cara. Porra, tinha mais é que fali mesmo, cara. Pô, mas se vocês forem reparar, filme onde tem uma mulher que ela tá fazendo fazendo uma imitação de um homem, ele geralmente o personagem não é legal. Michel Todas as Rodrigues. Personagens maneiras... A Michelle Rodrigues, você pode... Em geral, né? Todos os personagens dela... É, todos os personagens da Michelle Rodrigues são... Mas tu não ia? Eu não ia na Michelle Rodrigues. Nossa, eu ia frouxo. Cara... É sério, eu entrevistei ela agora pro Resident Evil. Na hora que eu dei a mão pra ela, começar, ela comentou um cheers, man. E apertou a mão, acho que nunca um cara apertou tão forte. Caraca, aí coçou o saco depois. Mas ela é sensacional, cara. Ela é sensacional. Michelle Rodrigues é foda. Não, mas mesmo a Michelle Rodrigues, ela tem... No filme, ela não é a fodona da porrada em todo mundo. Não é, ela Sim, não é. Ela é sempre salva por alguém. A Gina Davis salvava o cara, entendeu? No filme. Não, não, não convence, ela cara. Ela salvava o Matthew Modine, que é o cara é o babaca do Batman lá, da polícia. Ah, é mesmo. Antes que a gente comece a falar realmente das mulheres, eu quero fazer um apelo às pessoas. Sempre que vocês começarem a ficar ofendidos com o que a gente vai falar daqui pra frente, voltem pro começo do programa e escutem de novo o que o Jovem Nerd falou. I am Daenerys Stormborn. Who are you? I'm that girl. Vocês estão falando de mulher ter peitão e biquíni e o cacete. A gente já passou disso. Você que tá concentrado cacete, nessa parte. Não, cacete não, né? O cacete não. Eu acho que só talvez a Michelle Rodrigues, né? Então, mas isso é muito comum nos quadrinhos, porque o público-alvo é 90%, 98% masculino e entre 13 e 22 anos, sei lá. Agora as mulheres que leem quadrinhos vão ficar ofendidíssimas com você. Não, mas elas estão fora da curva. Mas é, exato, exato. Você é diferente, parabéns, né? Ou não. Cara, eu nunca conheci mulher que ama ler quadrinhos, que leu mais de um, assim, eu até gostaria de conhecer, por favor, se apresentem pra mim, porque eu vou adorar conhecê-la. Olha aí, mas... Guga tá na pista. Eu não conheço, eu gostaria de conhecer. O Guga tá na pista. Não, é que acho, sei lá, a mulher que lê quadrinhos e acha a Psylocke foda, sabe? Uhum. A Psylocke é foda, né? Podia ter uma Psylocke no filme dos X-Men, né, cara? Mas com a mesma roupa, né? Ou com uma roupa melhorada, talvez. É, a Psylocke, inclusive, ela sofreu uma mudança drástica, né? Sim. Ela virou uma gostosa absurda com aquela adaga dela, mas ela era uma dona de casa. Ela usava uma armadura, cara. equivale àquele vestido gola rolê e sai até o pé, sabe qual é? Uhum. E aí, do nada, a mulher virou uma piriguete. Oriental, momento China, como diria o Gaveta. E ela bate pra caralho também. Uhum. Entenda isso como você quiser. Cara, mas olha só, a gente tá se prendendo aos atributos da mulher e tal. Ah, mas é. Outro dia eu assisti um documentário muito bom da BBC sobre a diferença entre os sexos e tal. Um dos testes que eles fizeram, eles colocaram um monte de homens assistindo dois telejornais, dois segmentos de um telejornal. Um deles era apresentado por um cara e o outro era apresentado por uma mulher. É uma mulher muito bonita e o cara muito bonito. Ao final do teste, eles perguntaram sobre o que o telejornalista tinha dito. E eles sabiam, assim, pelo menos 50% do que ele tinha dito. Quando perguntavam sobre o que a mulher tinha dito, eles não sabiam 5%. Que isso? Cara, é bizarro. E aí perguntavam assim, eles sabiam tudo que o cara tinha dito. Diz pra mim um detalhe da roupa do jornalista. Pô, cara, acho que o cabelo dele era preto, né? Era sempre assim, a mulher sabia de tudo, cara. Tamanho do peito, cabelo, o olho e tal. Então, assim, é um estereótipo, é escroto dizer... Mas a pesquisa mostra que o homem não presta atenção no que a mulher está falando. Se apoiou numa pesquisa pra dar sua opinião, né? Não é minha opinião. Que absurdo. É a BBC. Tá bom? Muita briga de namorada, de esposa. Tá vendo? Tinha razão. Mas assim, uma vez que abra-se o botão da camisa... E as mulheres se aproveitam disso e sabem que isso acontece. O homem desliga o cérebro. O copiloto assume. Cara. Você abre a blusa. Eu duvido que uma mulher também não fique olhando se por acaso salta um decote assim do nada. Olha também. Como assim? Mas duas meninas conversando, normal. Aí de repente abre o decote da outra, lá, sem querer. Eu duvido que a outra menina não vai automaticamente focar o olho ali, entendeu? Mas ela vai olhar pra julgar. Sim. É meio que natural. Você pode fazer uma, pesquisa, porque eu trabalhei com festa quando eu trabalhava lá de roadie da banda do meu sogro, e eu ia a muitas festas de casamentos e tal. muito passado. Né? E aí uma coisa que eu reparei nas festas, no início das festas, quando as pessoas estão chegando, as mulheres, elas se escaneiam de cima a baixo, sem parar, cara. Eu vi duas passando assim, uma na frente da outra chegando. As duas, sabe, o olhar rindo de cima a baixo, de cima. Scanner. Cara, isso acontece direto. Se for uma festa, no início da festa, repara isso. As mulheres se escaneando, cara. Cara, falar em escaneando, lembrei de Scully, lembrei de Arquivo X, porque a agente Scully, sempre que tinha alguma situação, quer dizer, sempre, né, mas alguns episódios, que eu sou muito fã do Arquivo X, em que ela tinha que determinar se um homem estava em seu estado normal, por exemplo, ele chegava numa cidade que tinha caído um desquador, será que essa porra tá infectada? Ela ia entrevistar um adolescente, ela soltava um botão da blusa e batia um papo. Aí, às vezes, ela chegava pro Mulder e falava assim, tem alguma coisa errada com essa cidade. Aí o cara, por quê? Que ele não deu uma olhada pros meus peitos. Então é assim, não somente a BBC, mas a gente, Scully, conhece a natural. Eu sabia, exatamente. Excelente. Mas e a gente, Scully? Ela é durona, ela é durona. Ela não era. Não, mas ela não é Bikini Girl with Machine Gun, vai. Não, mas ela é pessoa... de maiôzão. Não, mas porra. Não é tudo assim. Mas se enquadra, mulher forte, pô. Personagem. Mas ela é feia, é feia. Que isso? Que isso? Mas não tá discutindo se é feia ou não. O nome do programa é Bikini Girls with Machine Guns. Mas a gente pode falar dos personagens inteligentes também. Ok. Mas, ô Dave, convenhamos, assim, o nome do programa é esse pra ficar bonitinho. A gente vai decidir em quem a gente vai ou não, não é? Mas olha só, a... Scully fácil. Não. A Scully, ela virou ícone sexual de muita gente nessa época. Exatamente porque ela usava o terninho. É falta de opção. Não, porque ela era inteligente. É por isso que ela conquistou as pessoas, rapaz. Ah, é. É isso mesmo. Não. Não vem com essa, não. É sim. Não vem com essa, não. Era assim. Fala uma das teorias da Scully. Acabei de falar, ué. Essa é uma teoria. Isso é uma arma que ela usava. É a única coisa que você lembra da Scully, cara. Não, que isso, a Scully era o contraponto do Mulder. Ela sempre apresentava um fato médico. Me diga um fato. Todas as frases dela começavam: Mulder, você está sugerindo que alguma coisa é inacreditável? Ah, eu achava um excelente personagem, cara. Excelente personagem. Exatamente. Mas assim, realmente não é Bikini Girl, tá bom. Vamos voltar. Mas não é biquíni. Só Bikini Girl que a gente tem que ir aqui. Ah, tá. Aqui em tudo. I am Daenerys Stormborn. Who are you? I'm a girl. Vocês estão sabendo que o Super-Homem agora vai pegar a Mulher Maravilha, né? No novo universo aí, rebootado da DC, sim, né? A Mulher Maravilha nos quadrinhos. Ele agora vai pegar. Tiraram a Lois Lane da parada, eles transformaram o Super-Homem em solteiro, entendeu? E agora ele vai dar uns pega na Mulher Maravilha. Eu não sei se vão namorar. Eu acho que sim. Uma vez eu li uma especulação na internet que diz que o Super-Homem, em teoria, não poderia ter nada com a Lois Lane. Se é que vocês entendem. É, não. Ele explodiria a Lois Lane. É, você viu? Viu-se barrados no shopping, na verdade. Por causa das contrações dele ali. Teoria do Kevin Smith. Alguma ele tá coisa... dizendo que a ejaculação do Super-Homem explodiria lá por dentro. Eu não queria botar dessa forma. Dessa forma tão asquerosa. Né? Mas faz sentido. Então talvez só Mulher Maravilha seja mulher pro Super-Homem. Ele precisa de um super útero. Sim. Super útero. Mas aí se você for pensar assim, ele não poderia frequentar colégio, ele não poderia frequentar, né, o trabalho. Por quê? Qualquer esbarrão que ele desse em alguém, ele ia matar essa pessoa. Não, mas olha a diferença. Quando você tá... Porra, peraí, Guga. É um movimento, é uma contração. É completamente diferente. É involuntário. Andando no seu escritório se comporta igual a você no momento de felação? É isso que você tá me dizendo? Você é tão estabanado assim no seu escritório? Ok. Porra. A Mulher Maravilha é um personagem que eu nunca gostei. Eu acho ela ridícula. Ela é um personagem mal aproveitado, né, cara? Porque, sei lá, os caras simplesmente não querem escrever uma mulher interessante, não sei porquê. Podiam aproveitar esse lado guerreiro, amazona dela e podiam fazer um contraponto com a sociedade. Nunca fizeram ela desse jeito, né? Eu fico sempre incomodado com aquela fraldona que ela usa. Sempre. É, aquela fraldinha. Por que ela não bota um biquíni mais sensual? Acabou, né? Ela tá de calça, né? Calça também não é uma boa. Calça não. Você tá falando de que Mulher Maravilha? Você tá falando da Mulher Maravilha? Maravilha da série, porra? Que série? Ah, porque o brasileiro que desenhou... Quem foi o brasileiro que desenhou a Mulher Maravilha um tempo atrás que deu foi um... Foi o Deodato, se eu não me engano. Deodato deu um reboot, botou um biquininho mais Baywatch nela. Uh-huh. Então, tá reclamando de fralda. Ela não usa fralda. Eu não vi. É, cara. Eu sempre achei que a Mulher Maravilha tinha que usar uma roupa estilo Amazona, uma coisa meio... Um saiote, assim, pra frente, aquela coisa... Mas tipo... ela já usou o saiote, já. Ah, mas eu não sei o nome daquela peça de roupa que cai só no meio. Tipo uma sainha que vem só no meio e deixa as coxas expostas. Uma coisa meio Xena, a princesa guerreira, tá ligado? Ah, entendi. A Saque. Roupa meio romana, assim... Não tem nada de romano. Não, sim, mas esse saiote, assim, né, que eu tô falando... É a Roma que nós queríamos, né? Aquelas tiras, sabe? Alguma coisa realmente que mostrasse que ela é uma amazona. E não uma bandeira semi-nua. Sim, uma bandeira. Ela não faz sentido. E aquele lá... Ela realmente não faz sentido. Aquela bandeira americana nela não faz sentido nenhum, né, cara? É o momento em que você tem que entender que quadrinhos não é só o que tá ali na página. Existe toda uma coisa em volta relacionada a o nosso mundo, né? E a época em que as coisas foram criadas. Mas a Mulher Maravilha, como Bikini Girl, Machine Gun, ela não é uma boa, vai, sério. Não é? Por quê? Ah, fica só naquela porra daquele laço da verdade. A mulher fica querendo discutir relação até com bandido, bro. Mas ela é uma personagem muito bem escrita no Reino do Amanhã, série em quadrinhos, desenhada pelo Alex Ross. Sim. Lá ela tá muito bem. Mas ela já teve uma fase boa quando ela tava na ONU lá, defendendo, falando que a mulher tá tudo errado. Mas a mulher então... sobe lá no palanque da ONU de biquíni. Não, ela vai com roupa lá, com o terninho lá. Que... Ah, é? É. Ah. Ela não ficava assim... Aí, e ela ficava tentando dar uma chifrada na Lois Lane. Chifrada? Que a Lois Lane pode ser Bikini Girl. Porque o que ela aturou merda naquela metrópole... Não. Lois Lane não. Só quem não... pegava a Mulher Maravilha no universo antigo era o Batman. Era o fodão e ele que pegava a Mulher Maravilha. O Super-Homem é um merda. E o Aquaman era o amigo homossexual, né? O confidente. É. Dando a volta de carro, de jato invisível... Caraca, de referência também. Nina Myers. Não é foda? Não, vai, peraí. 24 horas, né? A Nina Myers não é foda? Mas ela é manipuladora, ela não é porradeira. Caralho, como não, cara? Não, ela é porradeira. Porra, eu lembro de uma das últimas aparições da mulher. A mulher tá numa mesa de cirurgia fudida e ela faz o médico cortar a garganta dela, sei lá, sem querer, pra poder conseguir fugir. A mulher é foda pra caralho, cara. A Nina Myers aguenta, cuvai. Porra, a Nina Myers fez o Jack Bauer de gato e sapato, meu irmão. É verdade. Você sabe a dificuldade que é isso, cara? É verdade, cara. Cara, o meu problema com a Nina Myers é o seguinte, ela é magrela, né, cara? Então, assim, eles tentam vender que uma mulher magrela consegue dar porrada, consegue pular, não, consegue fazer um monte de coisa. Mas, cara, quando eu tento puxar uma mulher que não seja uma baranga inglesa horrorosa, mas que tem inteligência, me critico por isso. A mulher não precisa ser forte, ela é uma agente especial treinada, ela sabe, ela tem técnica, não precisa de força. Mas ela é sexy. Sim. Eu não acho que seja, eu chutaria que o casting dessa atriz tenha sido dessa maneira exatamente pra evitar que a galera, os homens ficassem olhando pra ela, pô, mas a mulher gostar, pô, mas ela é bonitinha e tal, você sente aquela coisa que você gosta dela sem entender por quê. Ela é esquisitinha, talvez muito pra gerar essa antipatia, cara. Tô chutando aqui, tá? Fui longe demais? Concordei. É, mas por quê? Porque eu não achei que gera antipatia, porque ela não é esquisitinha. Não, gera antipatia. Ela é exótica, ela é meio leste europeu. Não, mas ela é o exótica que tu vai. Por isso que o nome dela é Nina. Exótica é a namorada inglesa do Dexter. Ela é exótica e ela é gostosa. Que também é um tesão, né? É um tesão. Seja, é a Nina, na minha opinião, claro. A Nina, eu não vejo assim. Não, eu acho que ela não é aquela que vai chamar atenção pela beleza. A primeira coisa que você vai ver nela não vai ser a beleza. É aquela que você vai assistir, você vai olhar, você vai ver... Pô, ela é bonita. Você vê depois. Eu acho que deve ter sido isso a ideia. Cara, ela é uma versão melhorada daquela baranga do Halloween. Nossa, tia Jamie Lee Curtis. Aquela baranga do Halloween. Porra, The Mutants é sensacional, cara. Pô, sensacional. No True Lies, amigo, pelo amor de Deus. Não, mas aquela bunda é dela ou é da dublê? Ah, isso eu que não sei. Pra mim, na minha cabeça é dela e tá valendo. Eu não tenho nenhum filme. A outra do 24 Horas que mandou bem, aquela René Walker. A gente chamava aqui internamente de Agente Varda, lembra? Ah, tá. É. A ruivinha. Essa aí, eu não conseguia levar ela a sério, desculpa, assim. Não, e ela peidou no final. Ah, é, olha o spoiler. Ela era muito muito bonita, cara. Ela é tão bonita que ela distrai você. Não, que isso, tá maluco? Mas um agente secreto, a ideia é essa, não é? Tu não viu a russa lá, a espiã? Era bonita, não lembra? Ela é bem bonita. Foi presa nos Estados Unidos, o cacete. Era bonita, era espiã, for real, cara. Ela tem cara de milf bonita. Não, mas é verdade. É porque o Roberto gosta de mulher fruta. E aí, realmente, fica difícil de agradar, Roberto. Gosto bastante. Eu gosto de mulher fruta, né? Diz uma mulher estilo fruta que seja bad girl, assim, é bikini girl with machine gun. Tipo, que fruta você o quê? Lê. Voluptuosa, assim? É. Tipo bundão, peitão. Cara, Hollywood não tem muito isso, não. Tu gosta disso, Beto? Tu gosta dessa porra? Não. Tu gosta disso, cara? Não, entendo, não. Porque... Ah, não esculacha o cara, não. Eu também gosto, rapaz. Eu gosto de carne também. Tu gosta disso mesmo? Pera aí, eu quero que ele me fale. Tu gosta dessa porra? Caraca, o Jovem Nerd tá criticando o cara porque o gato vai de mulher de bunda disso, grande. Cara? Mas do quê, Jovem Nerd? Não, pera aí. Vou responder, Jovem Nerd. Eu gosto do quê? Mulher com bunda de balão, maluco? Bunda de balão, cara? De balão? Mulher melancia. Mulher assim. Melão, mulher melancia, puta paniquete. Mesmo. Gosto pra caralho. Não. Eu também gosto. Só vou te falar um negócio, hein? Cuidar com mulher banana, a Avenida Atlântica tá cheia. Tem uma mulher desse estilo, não chega a ser desse estilo, né? Que é a Druna dos quadrinhos também. A Druna é baseada numa modelo da Playboy, da década de 80. Modelo brasileira, é. Ana Lima. É, assim, eu nem acho que a Druna é um exemplo de mulher fruta, não. Eu acho que o cara pegou o lado bom da mulher fruta, mas ele botou em tamanhos ali mais proporcionais, entendeu? A mulher fruta, ela tem que ser deformada? É um padrão? Cara, diz aí, Roberto, uma mulher fruta. Pêssego, não pode mulher ter? Melão. Mulher não melão tem. É boa, vamos botar aqui. Mulher melão é boa. É boa? É boa. Mulher melão, vamos vê-la aqui. Vamos pegar. Boa. O programa vai ser... Especialmente pra... Mulher moranguinho, manda bem. Meu Deus. Aí, ó. Olha que espetáculo. Mulher melão? Cara, ela não é boa. Não, é muito horrível, cara. A mulher melão acho que já passou um pouco do... É fake. Não. Ela parece uma mulher desenhada por um moleque de 14 anos. O melão tá passado. Que isso, gente? Vocês estão malucos. É tipo assim, peito grande, bunda grande. E a cara vindo de um lugar, sabe? Cara, gente, vocês estão brincando que vocês não gostam dessa mulher. Não, melão? Melão? O problema com mulher melão é que é muito artificial. Artificial. Moranguinho, vamos ver. Moranguinho? Moranguinho tá parecendo pra mim que é as bonecas. É verdade. Ah, vou mandar pra rapaziada aí. Calma aí. Quem é essa aí? Cadê? Morango não era uma do Big Brother? Mandei um link gigante. Foi mal, gente. Ah, mas aí nessa foto não dá pra julgar ela. Porque tudo que você tem que fazer com uma mulher dessa é julgar. Peraí. Dá boa. Ô, Beto, você já olhou pra cara dessas mulheres? Não precisa, Jovem Nerd. Esse é o ponto. Você não já precisa. Viu a face dessas não mulheres? Não precisa, Jovem Nerd. Tá perdendo isso, cara. I am Daenerys Stormborn. Who are you? An echo. Ainda em 24 horas a gente tem a mais foda de todas, Chloe O'Brien. Sim. A Chloe O'Brien, ela dá de 10-0 nessa mulher escrota do Arquivo X. Mulher escrota? Essa mulher? E ó, tem, é Machine Gun sim, porque ela usa a metralhadora. Exatamente. Ela usou uma vez. Uma vez é melhor que nenhuma vez. E ela usou e foi efetivo, que é o importante. Pois é. A Chloe é legal. Chloe é legal porque ela é a geek, né? É a nerd. É um personagem interessante. Mas ela tem um jeitinho de retardada, não tem? tem sim. Ela é levemente especial. Levemente especial. Agora, a Chloe O'Brien é uma pergunta complexa. Dave, sim. Você ia ou não ia? Na Chloe? É. Não ia. Não, Guga? Não ia, cara. Mas os parâmetros do Guga também estão meio, liberados. Né? Você iria, Borb? Tranquilamente. Deixa eu olhar de novo. Não, e ela ainda quer de sair, abraçar, dar uma beijinha. Ela realmente tem uma carinha de... Ah, de esquisito. De sapinho, assim. Ela tem um sorrisinho de quem fez cocô na calça. I am Daenerys Stormborn. Who are you? An echo. Lara Croft, então. Lara, eu detesto a Lara Croft. Olha só, eu não gostava da Lara Croft porque ela era um polígono gigante, né? Dois. Dois, exato. Mas aí, com o tempo, eles foram, né, dando uma mexida nela, foi ficando mais redonda e tal, mais humana, menos boneco e tal. E aí, teve a Angelina Jolie. Ah, não. Na olha... Que manchou, na minha cabeça, manchou a Lara Croft. Péssimo. Como assim? Manchou. Por quê? Eu acho também. Porque, puta, cara, não, Angelina Jolie não, cara. É, não, Angelina não. É muito caras e bocas. Muito caras e bocas daquela Lara Croft. Os filmes também não ajudam, né? Mas depois que eles fizeram aquele reboot, que ainda não lançou, mas já mostrou os trailers... Vai ser demais. Aí eu me apaixonei, assim, pela Lara Croft. Eu também, concordo com o Beto e com o Jovem Nerd. Não digo de novo, porque eu nunca fui. Eu achei as... Putz, acreditei na Lara Croft. Finalmente. E aí o jogo vai ser meio survival, né? Então ela tá mais poderosa, sabe? Mais, tipo, eu gosto quando o personagem apanha, sabe? Pra poder bater depois, né? É, isso que eu falar. O Jovem Nerd gosta de bater em mulher. Foi o que eu entendi também. Bota aí. Bota aí nesse profile. A babinha escorrendo. Eu gosto quando a personagem apanha. Apanha. Senhora Jovem Nerd sempre de óculos gigante escuro, hein? Jovem Nerd. Oi. É aquela hora que na edição tu vai botar o teu discurso inicial. É, volta o discurso inicial depois dessa. Não, mas é porque ela não é a personagem mais forte dali, entendeu? Então você tá dizendo ou que você gosta de bater em mulher, não. Ou que você gosta de ver mulher sofrer. Não sei o que é pior. Não é isso, cara. Eu gosto do personagem. Tem que ter dificuldades, entendeu? Quando uma mulher, ela sofre e consegue, usando o vocabulário de Afonso Solano, overcome seus obstáculos. Overcome num programa como esse pode ter vários. Muito bom. Eu não pensei em superação. Superação, exatamente. Eu acho que esse exemplo da nova Lara Croft é bacana, Jovem Nerd, porque, assim, na minha opinião, o personagem feminino, abre aspas, mulher macho, é o exemplo clássico da escrita pobre. O cara não sabe, ou não, principalmente não entende a figura da mulher na vida real. Isso aí. E ele fala assim, preciso de um personagem forte, vou fazer uma mulher, só que ela é igual a um homem, ela se comporta como um homem. Isso aí, você falou tudo. Uhum. O cara não sabe escrever, ela faz uma mulher que na verdade é um homem. E aí as feministas absurdas entendem às vezes esse tipo de conversa como, mas você tá falando então que uma mulher não pode bater num homem de igual para igual. Deve bater, né? Não pode. Hã? A não ser que ela use de... enhancements. Ela não consegue, cara. Entende? Não há como. Isso não é babaquice. Não estamos sendo machista. Não, é natural, entende? E aí eu acho que quando você tem um personagem mostrando como que ela pode ser melhor do que um homem, superar um homem, sendo mulher ainda, eu acho que é um personagem muito melhor. E ela pode ser sensual, ela pode usar um biquíni sem ser uma mulher desenhada por um moleque de 13, 14 anos. Essa é a minha visão. Cara, o que eu acho ridículo que eles ficam fazendo, fizeram no Tomb Raider, né, com a Lara Croft da Angelina Jolie, esquelética. Fizeram no Vingadores, aquela mulher da SHIELD, cara, que é uma magricela do cacete. Cara, aquela mulher só consegue correr. E eu acho que nem isso, cara. Porque, quem? Assim, ela não tem composição muscular pra bater em ninguém, cara. Tá falando de quem? Da Maria Hill, pra cá? Pô, é. O braço direito lá do tá, bom. Nick Fury. Ah, tá. Ela não tem composição muscular pra bater em ninguém, cara. Ela não bateu em ninguém, não precisou. Ainda bem, né, que fizeram ela dirigindo e atirando e correndo só, que é o que ela consegue fazer. E voando, porque voar ela consegue também. É que a gente tá muito com super-herói na cabeça. Uhum. E a gente acha que uma pessoa, pra conseguir derrotar outra pessoa, precisa ser mais forte fisicamente falando. Uhum. Isso não é necessário, cara. Um exemplo, no mundo dos quadrinhos, você pega o Batman, que derrota qualquer um, e ele nunca é mais forte fisicamente do que seus oponentes. É, da maioria tem. Ele é mais forte que o Charada. Ele não é mais forte que o Super-Homem, ele derrotou o Super-Homem. Certo? Porque o Super-Homem deixou, Dave. Que deixou, cara? Não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar nessa discussão. Não, não deixou não. Que Beto. Deixou? Deixou? Eu vou deixar você arrebentar minha cara com essa criptonita que eu não percebi. Ah, mas ele deu a criptonita pro baixo. Mas a Viúva Negra nos Vingadores, ela não é mais forte que os caras que estão ali logo no começo, e ela destrói os caras com técnica. É, a Viúva Negra. Muito bom. É, sim. Ah, porra nenhuma. Tem um exemplo na vida real, que são os lutadores de jiu-jitsu, cara. Quando começou o Ultimate Fighting Championships, o cara lá, o Royce Gracie, era um magrelo, e você não dava nada pelo cara, e ele ele ganhou de todo mundo, cara. Então, força física não significa vitória. Não significa mesmo, cara. Exatamente. No judô mesmo, você não precisa ser o mais forte pra ganhar. Em várias outras lutas, até no boxe, cara. Você não precisa arrebentar a cabeça do cara de soco. É só acertar um soco bem dado. Uhum. Essa que é a parada. Então, a mulher não precisa ser um monstro de sarada pra ganhar de um malandro, não. A mulher, se ela tiver técnica, souber socar ou souber dar uma chave bem dada, dependendo da chave até muito bem dada, opa, ela sobrepuja o cara. Olha, a palavra é do dia, isso, gente. Twitter aí. Por isso que eu gostei da Viúva Negra. Que a Viúva Negra, sim, faz... o físico dela tá de acordo com o que ela faz. Agora, a mulher que saiu do encarte do Victoria's Secret e entrou pra ser braço direito do Nick Fury na Shield, não dá, né, porra? Não dá. A Viúva Negra, Scarlett Johansson, é uma Bikini Girl with Machine Gun. Essa é. Ela é. Eu não concordo muito, porque logo no começo do Vingadores, ela realiza feitos ali que são além de um humano normal, não, pra poder sair de onde ela tá. Mas isso não transforma ela numa Bikini Girl? Sim, mas não se encaixa na coisa da mulher mais realista que venceu sem usar força bruta. Mas isso é você que inventou, né? Quem é que botou essa regra agora? esse papinho já foi, cara. A gente tá falando de mulher gostosinha que dá porrada. Ah, tá bom. Entendeu? Desculpa, gente. Desculpa, audiência. Não, mas ela é legal. Mas esse programa tá caminhando seriamente pra ser um Nerdcast Proibido 3. Termômetro de machismo tá no vermelho já. Eu vou falar de uma personagem que tem muita gente que não gosta, mas quem gosta eu acho que vai considerar ela uma Bikini Girl with Machine Guns, que é a Witchblade, cara. Ah, Witchblade. Eu não sei qual é a da Witchblade. Witchblade é um fetiche andante. Mas é uma... Será que nós vamos ser considerados porcos chauvinistas? Não, peraí, eu sou homem mesmo. Não, eu sou. O que eu posso fazer? Pode me considerar, eu sou. Inclusive, eu vou ver aqui o que significa chauvinista. Eu não sei. Chauvinista não tem alguma coisa a ver com porco mesmo? Não é uma redundância? Não. A gente tá acostumado com chauvinista do cascão, né, mesmo? Chauvinista do cascão. Chauvinismo ou chauvinismo do francês chauvinismo é um termo dado a todo tipo de opinião exacerbada. Então eu sou um cara chauvinista. Tendenciosa, eu sou extremamente chauvinista. E agressiva. Eu vou mudar meu nome pra Azaghal Chauvinista. A Witchblade, maravilhosamente desenhada pelo Michael Turner, sim, era um fetiche ambulante, porque ela tinha uma luva, que era uma parada que era uma manopla, sim, que atravessou as eras, era uma manopla mágica, né? Oh. E ela tinha o poder de criar uma pele efeito alien, sabe? Sabe qual é? Como se fosse um exoesqueleto orgânico. Um exoesqueleto orgânico, exatamente, que tirava toda a roupa dela e só tapava os biquinhos do peito e, sabe, fazia uma coisa meio carnavalesca. Tava semi-nua o tempo todo, né? Pra quem nunca viu a imagem da Witchblade, não pode acessar o Google agora, pensa na mulher samambaia. É mais ou menos aquilo ali, entendeu? Ela ativa a manopla, as roupas dela rasgam, ela se torna... Sensacional. Pois é. O único problema dela é que ela, pensando nesse modo agora, totalmente Bikini Girls, é que ela tinha pouca bunda, né, Jovem Nerd? Ela tinha mais peito que a coisa do americano. A bundinha dela era meio... Era padrão. Bem padrinho. Quem desenhava, né? Mas vem cá, qual era o poder dela? Era só gostosa? Não, essa porra, a carapaça tinha N poderes lá, protegia ela e... Ela esticar uns tendrils, assim, uns bagulho de lama. Ela era o feminino daquele Darkness, né? Ela era a versão feminina do Darkness. Quem não tá entendendo, ela são duas entidades, o Darkness e a Witchblade, que andam nas eras juntas. A história dos dois é no mesmo mundo, eles convivem, e a parte mais zoada que eu vou falar pra vocês, sendo bem nerd, é que a Lara Croft é a melhor amiga da Witchblade. Puxa, que pariu. É, nesse nível. Não tinha um seriado da Witchblade? Ah, tinha. Não. Foi uma mulher muito ruim. Era assustador, cara. Era assustador. E pena que o jogo que fez sucesso foi do Darkness, né? Porque, porra, toda vez que eu vejo Darkness, ela fazendo assim, porra, podia ser o jogo da Witchblade. Forbes, eu sei. Oi. Você gosta muito da Hermione. É. Você considera ela uma tough girl? Não, né? Cara, eu acho... Não, não dá. Tough girl, assim, bikini girls, machine guns, não dá. É muito só, ela é a parte da inteligência, cara. É, mas ela enfrenta os perigos, cara. Olha só, ela enfrenta os perigos, mas ela vai na inteligência. No conceito do Afonso, a Hermione, ela manda muito bem, porque a força feminina e todo esse blá blá blá que o Afonso tava falando, ela tem, porque assim, ela chega a fazer os pais esquecerem dela em prol da missão que ela tinha que cumprir. Sim, sim. Ela assim, ela se torna órfã, né? Quase em prol da missão. Então, assim, como mulher forte e tal, símbolo feminino, ela é. Agora, na sim. porrada, ela sempre chorava, né? Não, mas ela dava muita porrada cara... também. Ela sabia todos os... Porque, assim, no mundo do Harry Potter, porrada é encantamento. Espelharmas, espelharmas. Espelharmos. Ela só fazia isso. Espelharmos, espelharmos, espelharmos. É. Dentro dessa lógica do Harry Potter, ela impunha o tempo todo uma arma. É, mas ela não usava muito. Ela fazia os artifícios que propiciavam as pessoas solucionarem os problemas. Mas ela fazia os feitiços também lá. O feitiço era pra solucionar o problema. Ela era a pessoa que solucionava o puzzle, mas ela não ia pra briga. O Roberto colocou aí e mudou a minha ideia em relação a ela, hein? O fato dela ser uma mulher que as atitudes necessárias, dependente das consequências. É, ela é. Ganha, dá pontos pra ela. Personagem sim, bom. Sim, ela é. Pra mim, ela era uma bikini girl. Se ela sacrifica. Se sacrifica. Sim. Em prol da missão do grupo, ela ganha pontos. Mas então, mas ela vira uma boa personagem feminina, não uma bikini girl with machine gun. Mas a gente tem que mudar a imagem dessa bikini girl antes do final do programa, porque a gente vai ser processado. Então a ideia é que a gente aos poucos vá mudando e no final a gente perceba o valor das mulheres, entendeu? Ei, mas todo Nerdcast tem uma lição. Eu já falei do início. Essa vai ser a lição desse programa. Nós todos vamos perceber isso, mesmo que de uma maneira falsa, mas perceberemos isso no final. É aquele pianinho do South Park, né? Eu aprendi uma coisa hoje. No final do programa, vocês vão estar falando que a Precious é uma bikini girl. Nossa, não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí realmente não dá. I am Daenerys Stormborn. Who are you? A Necro. Bobs. Oi. Caithness Everdeen. Que isso? Vendedora do Walmart. Vendedora do mês. É do Hunger Games. Hunger Games. Katniss é machine girl foda, cara. A Hunger Games não é mais um Crepúsculo? Não é, cara. Olha só, eu me surpreendi com esse filme. Eu não li o livro, né? Então meu parâmetro é o filme. Eu achava que ia ser um super, como diria o Afonso Solano, teen flick. Ia ser aquele filme de super adolescente que só os adolescentes compreendem e tal. Eu até falei assim, eu vou entrar na pele adolescente, porque esse filme podia ser um filme adulto, né? Já teve outros filmes desse negócio de mundo pós-apocalíptico com um programa de televisão em que as pessoas se matam, né? Teve o Running Man, teve o Death Race do Stallone, filmagem do Jason Statham e tal, e essa seria a versão teen dessa porra. Mas eu me peguei torcendo por ela, cara. É, eu também. Torcendo. Eu falando, Katniss, derruba esse galho, derruba esse vespeiro deles, Katniss. Derruba, porra. Mas o Jovem Nerd, a Katniss é assim, cara, porque no livro, o livro é muito mais violento do que o filme, tá? É mesmo? E, cara, ela é uma personagem que ela não se importa com o romance. Uhum. E no livro, assim, ela vai pra cumprir aquela missão que é sobreviver. Aí tem a historinha lá com o namoradinho, se mata por ele, os dois vivem junto e tal. Mas antes disso, a morte de cada pessoa, ela tá encarando, cara. Ela tá dando flechada em quem tem que dar. Ela tá botando fogo na casa dos outros. Ela faz o que tem que fazer. Uhum. E por isso que o filme me decepcionou bastante, cara, nesse sentido. Eu não tenho referência do livro, hein? Eu gostei do filme. Eu tô errado? Eu gostei do filme também. O filme é bom, mas assim... É porque o Jovem Nerd tá falando que é pra ser uma obra muito mais... Podia ser uma obra muito mais adulta, tipo um Battle Royale, que as pessoas compararam tanto. Mas o livro, ele tem uma pegada, assim, muito mais de distopia do que de romancezinho adolescente, sabe? Uh-huh. Mas dá pra ler esse livro, porque assim, a impressão que eu tive é que eu não ia conseguir ler o livro. Vai conseguir sim, vai conseguir. O livro é legal? É, não é tipo a mulherzinha falando, ai que lindo, eu só quero voltar pro meu amor, não. Não tem nada disso. Ah, achei a personagem dela bem centrada. Ela, tipo, sabe, eu tô aqui nesse mundo louco. E quem são esses caras? Você olha pra aquelas pessoas todas de cabelo azul e... Sabe o que é uma coisa legal que eu gostei? Eu vi isso com preconceito no trailer, né? Ah, que é isso? O mundo com pessoas de cabelo azul, de barbinhas super ultra feitas. Tu nunca foi numa anime ou whatever? Então, parece. parecia uma convenção de anime, né? Aí eu falei, isso não deve ser bom, deve ser só pra galera mais jovem e tal. Mas depois que a gente vê pela visão dela, você tá trata com ela, né? Você é a pessoa normal nesse mundo louco, né? Eu vi essa aristocracia como algo que realmente ela não consegue entender, assim como eu não consigo entender, entendeu? É outro mundo. Essas pessoas são ridículas, sabe? O ridículo é de propósito, né? Uhum. Elas são ridículas de propósito, porque você vê que elas vivem num mundo fútil, um mundo absurdo, onde matança televisionada é ótimo, entendeu? É o show da semana. E aí eu entendi bastante isso, eu gostei bastante do personagem dela, cara. Gostei muito. Uma puta crítica, isso faz sentido, né, cara? É um retorno... Faz todo sentido, mas eu acho que não no filme. Isso pra mim no filme nada funcionou, absolutamente nada. Ah, eu acho que funcionou. Esse negócio das roupas, você compara com a Renascença, que a burguesia usava aquelas roupas exageradas, e hoje se tu olhar, é ridículo. É ridículo, mas aí eu vi... Não, eu estou aguardando a volta do bufante. Então, mas você, sob a perspectiva dela, do mundo dela, onde as pessoas são normais, você olha pra esse mundo e você fala assim, que mundo louco! Que isso, cara? Essas pessoas... Você não consegue realmente compreender. Por isso que eu gostei, achei maneiro. Então ela... E ela é um personagem foda. Ela é tough. Então ela é Bikini Girl with Machine Guns. Sim. Com arco e flecha. Bow and arrow. Bikini Girl with bow and arrow. Exatamente. Excelente. I am Daenerys Stormborn. Who are you? An echo. E aquela gostosa máxima do Guerra dos Tronos? Aquela lourinha pelada. Era exatamente essa mulher que eu ia falar, cara. Olha aí, Daenerys Targaryen. Olha, agora todo mundo... Você percebeu que as nossas vozes estão um pouco diferentes? É o sorriso. A voz muda quando você fala sorrindo. É a testosterona. Percebam a sutileza da voz masculina, mulher. Essa é a verdadeira rainha de Westeros. Pra mim, ela é suprema, cara. Westeros é quando você dorme? É quem habita seus sonhos? Ela sofreu, cara. Alguém aqui já terminou de ler os livros? Eu estou quinto. Não. Ah, pelo amor de Deus, calma aí. Vai só na série. Ah, tá, vou só na série. Não, porque ela tá botando pra fuder nos livros, cara. Muito foda, muito foda. E ela é uma personagem que começa totalmente... Ela é um refém, né? Ela começa refém da vontade do irmão mais velho e tal. É jogada num mundo violento. É obrigada a virar mulher com 14 anos, né? Com 13, 14 anos. Então, eu tava assistindo uma entrevista do Martin outro dia. E ele botou algo bem interessante. Que a gente não tá acostumado a pensar. Hoje, no mundo que a gente vive, você tem uma criança que depois vira pré-adolescente. Uhum. Depois ela vira adolescente, depois ela vira pós-adolescente. É young adult. Né? E depois ela só vai ser adulto hoje em dia com 40 anos, vai. É, hoje a adolescência vai até 30 anos. É. Exato. Na época, assim, o conceito, a visão que ele tem dessa história é muito voltada, claro, para a Idade Média. Sim. Na Idade Média, você era criança e adulto. Isso aí. Você não era adolescente. Você podia meter, você era adulto, cara. Exatamente. Então, sangrou é adulto. Sangrou. Então, ela com 13 anos, é claro que com 13 anos ela não tinha maturidade, né? Porra nenhuma. Exato. Mas ela já era um adulto naquela sociedade, sim, entendeu? Sim, é verdade. E que as pessoas ficam, nossa, que horror, 13 anos. É um horror. Hoje em dia seria. Mas não naquele mundo fantástico que é baseado na nosso mundo Idade Média. Sim, assim, é verdade. Concorda. Eles envelheceram os atores, né? Eles envelheceram justamente porque, pra nossa sociedade atual, seria um absurdo uma menina de 13, 14 anos ser violentada... Pelo Conan, exatamente, sabe? Come on! Pelo falso Conan, né? Inclusive, na Inglaterra, as leis de censura em relação a isso são muito rígidas. Então, eles até pensaram, vamos colocar uma menina de 17 anos fazendo o papel de uma menina de 13. Isso também não é permitido, eles não podem... É, não sei a se sugestão de que seria uma criança... É, exatamente, já configura A censura. Mas é por isso que a sociedade está um pussy hoje em dia, né? Tanto que ela tem 22 anos e faz o papel de uma mulher de 17. 17, é isso aí. Não, ela é um personagem que, assim, até a segunda temporada, que é onde a gente vai poder falar um pouco, ela é um personagem que cresceu e se impôs, né? Tá muito ganhando legal. Força. E ela usa biquíni, né? Biquíni Girl with Dragons. With Dragons. Não, isso aí é só o começo, cara, porque ela é foda, ela é uma personagem foda, cara. Ainda no Guerra dos Tronos nós temos a Arya. A Arya é mega tough. Ela é uma bikini baby with... With a Little Sword. Ah, sim, a filha do Stark. A filha do Isso. Stark, exatamente. Ah, sim. Pô, tá aí. Excelente personagem e ela chuta a bunda também, cara. É, e ela, desde o início, ela não tem gosto pelas coisas das mulheres da corte, etc, né? No livro aparece bem isso, ela tendo aula de costura, né? E ela odeia essa merda, odeia. Ai, mas que saco, costura. A outra irmã mais velha adora, né, e tal. E ela odeia. Por isso que a espada dela, né, eles dão o nome de needle, né, de agulha. Porque era a parada que ela odiava, né, as aulas de costura e tal, não sei o quê. E aí, essa é a sua verdadeira agulha, né? Muito legal, pessoal. Acho que vai trilhando esse caminho de merda. Coitada, ela sofre muito, cara. Mas ela aguenta, né? Isso que é legal nos personagens, né? Sofre, mas aguenta. Olha aí o Jovem Nerd dando mais sinais. Que é? Sofre, que é? Sofre, porra, mas aguenta. Para com isso, porra. Esse é o Jovem Nerd. Que é isso? Esse é o Jovem Nerd. Sofre, mas aguenta, tá vendo? Sádio. Desgraçado. Caraca, distorcendo tudo. Puta merda. Pergunto pro nosso querido Beto Estrada. Sim, senhor. Que é um cara que a gente viu que tem um filtro amplo. O que quer que significa? Brienne Tarr. Ai, meu Deus. Encara? Deixa eu abrir uma foto aqui que eu não vi a segunda temporada. A mulher gigante. Jesus, isso é um... Abre aí, pô. Calma aí. That's a dude. Agora bota assim, ó. Brienne naked. Não, cara. Não, não faz isso. É ela do lado de uma outra mulher. Isso. Madre de Deus. Não, that não, is ninguém... not from God, man. Ninguém encara. Ninguém encara. Qual o tamanho dessa mulher? Essa mulher não se encara, se escala. Ah, eu vou pela curiosidade, David. Ah, nossa! Cara. O cara pela... é um berserker. É um barbárie. Pode dizer que, porra, numa ei, noite Guga. Chuvosa... Ei, Guga. Ah, eu vou te falar que o Guga é dos meus, hein? Olha pô, aí. Pô, numa noite chuvosa vai, cara. Guga e Beto juntos numa night, hein? Dá um Nerdcast novo. Vocês têm que sair juntos pra gente ter mais programas sobre furadas, cara. Já que estamos no universo da literatura, Nimue, personagem que eu gosto muito. Quem? Ah, do Cornel. Ah, Nimue, né? Do Crônicas de Arthur. Depende da pronúncia. Isso, na verdade, não depende da pronúncia. Depende se você terminou o livro ou não. Momento. Não, não é isso, não é isso. Babaca Cornel. Ah, é? Derveu. Tu leu o livro todo pra descobrir que é Derveu. Ah. Porque ele só fala isso na última parte do livro. Olha, você rápido. Se você tivesse escutado todos os Nerdcasts, você saberia que eu não leio o nome como tá escrito, mas sim como eu invento. Sim, é verdade. Então a Danieres, pra mim, é Daniele. É, não é Danielis, é Daenerys. Nimue. Ela é ou não é? Ela é uma bruxinha. Ela é uma sinistra. Bikini Beach. Bikini Beach. Né? Ela é bad motherfucker. Mas ela é muito louca, né, cara? Ela é aquela mulher problema, né, cara? É doida. É ruiva, eu tô sentindo que ela é chata. Não, cadê? É mulher problema. É aquela mulher que vai te dar dor de cabeça, né? É. Essa é a mulher submarina, te leva pra baixo. É a Michelle Rodrigues de TPM, tá ligado? Garoto. Se ela é bruxa, é porque ninguém come ela. Vamos começar por aí. Na verdade, não é bem assim. Mas isso é um fato. Ela é ou não é uma Bikini Girl Machine Gun? Eu não sei, eu não li, cara. Ela manda ver, né? Então, assim... Ela não tem medo de ninguém no mundo. E ela, no começo da história, ela parece uma mulher bem maneira, assim, fisicamente, né? Eu li e imaginava a Winona Ryder. É verdade, é verdade. É mas depois também, né? Corta cabelo, perde olho, é aí fica a Winona Ryder do inferno, né? Não, mas ela é tough, ela aguenta. Olha o Jovem Nerd. Não, dando porrada na voz. Você sente a lascívia na voz. Essa potranca aguenta. I am Daenerys Stormborn. Who are you? A Necro. Chitara. Muito bom. Chitara já tá de maiô, né? Ela já tá de maiô. Chitara é bizarra pelo seguinte: ela parece uma boneca da Barbie pelada, vocês já viram? Mas todos os Thundercats eram os bonecos. O Thundercat pelado, ele é o boneco. né? Você vê até a articulação. Não, a Chitara manda muito bem, cara. Porque ela... Eu acho que a Chitara, ela tinha todos esses atributos. Ela era gostosa, ela era feminina, dava porrada ainda, sabe? Ela não parecia, tipo, mais velha, tipo... Milf da galera? É, aquelas manchas senis eram as marcas da Chita, não era mancha senil, cara. É Chun-Li, hein? Pô, Chun-Li é fetiche, né? Eu nunca achei, sabia? Eu sempre achei too much. Pô, japonesinha, cara. É o Roberto Carlos Oriental. O quê? Hã? É verdade. Roberto Carlos. Por quê? O jogador de futebol. As coxas. Roberto Carlos da seleção. Então, a Chun-Li seria uma paniquete. É por isso que você gosta, exatamente. Essa Chun-Li, ela tem um atributo físico muito estranho, porque ela só desenvolveu do quadril pra baixo. Sim, porque ela é... Ela não tem músculo. Não, mas ela é japa, né? Não tem peito. Não, mas não é por isso. O design dela foi pra um caminho bizarro, assim. Ela hoje é um... Ela não é mais humana. Ela... Olha isso aqui, cara. Olha, naquele Marvel vs Capcom, assim. Olha só. Olha o tamanho da coxa. Isso é maior do que o da égua do meu pai. É muito não, além, mas, cara. Mas a Chun-Li, ela é Bikini Girl Machine Gun, porque ela... A forma como ela entrou no... Sim, sim. No concordo. Campeonato e tal, é... Não vem com história de jogo de luta, não. Não, não é história. Ô, Jovem Nerd, olha só, a gente tá definindo pela menina que faz. Ela encara uma porra. É ela, no começo, né? Ela bate no bison. Contra um monte de cara, mano. É, com a perna. Não é, não? Ninguém? Não, eu tô contigo, Beto. Ela é uma Bikini Girl. Se bem que não é Hills, né? Leg Guns. Então, falando em Leg Guns, aquela menina do... Planeta Terror. Isso. Planeta Terror. Essa é a verdadeira Leg Gun. É, pois é. Aqui tem uma bota metralhadora na perna, isso? Isso. Ela é Bikini Girl Machine... Bom, é, porra, né? É, né, cara? Lógico. Aquela mina é muito maneira, cara. Cara, ela não pôde fazer Sonja porque ela machucou o cotovelo, sabia? É. Senão ela seria a próxima Sonja, né? É, tem até um teaser dela, puta, né? Puta, não faz sentido. Isso é desculpa charrapada. Borbis, você que é o nosso... O que ela falou, hein, entrevista. Correspondente internacional. Não, o que eu fiquei sabendo é porque ela era a ex-mulher do Robert Rodriguez. Até isso. Por isso que ela fez todos esses filmes, ia fazer o Sonja e aí separou, parou. Foi isso que eu fiquei sabendo agora. Qual o nome dessa atriz? Rose O'Donnell. É, Rose McGowan. McGonagall, sei lá. Rose O'Donnell. Busque aí Rose O'Donnell no Google. Não. Make it. Rose O'Donnell. Não. Essa Rose McGowan, ela é muito louca, cara. Porque você vê que ela é uma Maria, sei lá, Maria 36mm. Eu não sei como é que chama essas mulheres de... Ela não tá ali pelo talento. Ela tá ali porque ela realmente tá com o cara certo ou errado. Se você botar Rose McGowan no Google e Marilyn Manson... É assustador aqui. É inacreditável, cara. Bota, sério. Isso que eu ia falar. Ela pegou o Marilyn Manson, né? Pegou o Marilyn Manson e foi pra um VMA da vida com a roupa mais sensacional e bizarra do mundo, cara. Eu me lembro, É assustador ver aquela imagem. Eu me lembro. Agora, olha só. A gente tá falando dessa menina. A vampira lá do Underworld, ela é Bikini Girl with Machine Gun? É, ela é, né? Não acho uma boa personagem, mas ela é. Eu acho que na teoria, não... Pela atriz, assim. A atriz é mais... Kate Beckinsale, né? A Kate Beckinsale, eu acho que não, assim. Mas a personagem é, acho. Não sei. É, não. A personagem com certeza é. Mas cai também naquela coisa, né? Ela é uma mulher também bem feminina, fazendo coisas de homem. A atitude dela não é masculina. A força dela é masculina mais ali no Underworld, né? É, porque ela é força de vampiro, né, cara? É, ela dá uns socos absurdos. Não, tudo bem, mas ela é vampira. É porque e aí... esse Underworld é um Matrix de vampiro, é isso, só por isso, é só o estilo do filme. A Mila Jovovich no Resident Evil funciona? Funciona. A Mila em qualquer filme que ela faça. Qualquer filme, ela só faz esse tipo de filme, cara. Qualquer filme, tiver lá, a Mila, ela tá mandando quebrando tudo, cara. E Lilo Dallas, Multipass. Vale como Bikini Girl? Isso que eu ia falar. Pô, excelente filme, excelente papel também, hein? Lilo Dallas Multipass. Lilo Dallas Multipass. Chicken Multipass. Chicken Good. Chicken Good. Exatamente. O Quinto Elemento. Tá aí, Beto. Bem lembrado. Ela é uma gracinha do Quinto Elemento, cara. Uma gracinha. Inclusive, ela é uma gracinha. Sim, ela é, de fato. Tem ela peladinha por aí. Ela tem um mamilo de 3 palmos. O quê? É. Sério? Não. Tô falando. Bico é gigante. Não. O bico é gigante. Não é. Caraca, é. O Azaghal não tá se referindo. Ah, tô falando do diâmetro. É não, tô falando do auréola. Tô falando do bico. É. Nossa, é verdade. Tentáculo. Olha só. É, olha aquele negocinho do controle do PlayStation, meu. Associação, né? I am Daenerys Stormborn. Who are you? Vai. Hit Girl. Ó, cuidado, hein? É, isso que eu falo. Eu acho que ela não entra no biquíni, mas o Machine Guns tá tranquilo. Cara, Hit Girl é uma criança, né, totalmente. Porra? Mas ela, porra, é uma personagem feminina e mete a porrada em todo mundo. Olha, ela é sinistra. Baby Girl with Machine Gun. É. Ela é a parada, né, cara? Ela mete porrada geral. Ela é a única que mete porrada no Kick-Ass, né? Ela é o Kick-Ass, né, cara? Sem ela não tem filme, né? Cara, tem muita gente que não gostou do filme, tem gente que gostou e tal. Eu achei que o filme e a revista se complementam, assim, cara. São mídias diferentes e eu acho que cada um ficou ótimo na sua mídia, sabe? Mesmo mudando a história e tal. É, porque me disseram que o quadrinho, cara, é absurdo, né, cara? Não tinha como colocar aquilo no cinema, né? É bem mais violento o quadrinho. Mas o filme eu concordo que é legal. Tem uma cena dela que é muito maneira, cara. Que ela entra no QG lá do vilão e sai matando geral os caras. E vai tocando uma música mega infantil. Sabe? Uma parada meio Spice Girl, sei lá. E ela massacrando os malucos. Cara. É muito maneira essa cena, cara. É muito filme, né, que você tá falando. O filme é muito bom. Do filme. Olha só, G.I. Jane é Bikini Girl, Machine Gun. Demi Moore? É, ué. É. Meio assustadora, mas... É. A Demi Moore é bonita, né? Mas ela tava meio demais ali, né? Ah, tava um pouco, tipo, você, opa, o que é isso? É, então. Você fica com medo de achar ela bonita. O Aragorn, né, dando porrada nela, né, Jovem, né, deve ter gostado, né? Olha só, e a Shoshana Dreyfuss? Ah, não é, cara, vai. Porra. Ah, não é também. Ela faz um grande sacrifício. Não faz sacrifício, ela faz uma vingança. Ela ia morrer. Tá, mas ela não vai lutar contra os nazistas, ela não é o ímpeto inicial dela. Não. Ah, mas ela se vinga, ela foge, mas ela se vinga. Mas vingança é um sentimento diferente de justiça. É, tá. Né? O Punisher nos ensinou isso. Sim, é assim. Ela não fugiu da casa e virou uma Nazi Hunter, entendeu? Se ela tivesse virado uma judia caçadora de nazistas, aí ela poderia ser, mas ela não, ela tava vivendo a vida dela escondida, não há nada de errado disso, e aí ela teve a oportunidade e resolveu se vingar. É, ela foi all the way, cara. Mas, cara, ela não correu atrás disso, a Bikini Girl, ela tem que ser uma... Matou neurose. Porra, matou todo mundo, cara. Então, ela matou o cara lá, o Vasily lá. Ela matou todo mundo no cinema inteiro, cara, morreu todo mundo. Não, acho que a questão é a seguinte, cada um faz com as ferramentas que lhe são oferecidas, ela... Olha só, a questão não é o ato de matar ou não, pô. Você pode matar por acidente. A questão não é essa. Bikini Girl é uma aventureira, adicta de aventura, vai, de emoção. E ela não tava procurando isso. Ela inclusive, tentou evitar isso ao máximo. Entendi. Ô, Azaghal, uma boa comparação pra ver que ela não é, é com o personagem da Hermione que a gente falou. A motivação... Olha aí. Exatamente. Olha aí. Então eu vou colocar a Elwyn do Senhor dos Anéis nessa parada, que ela, sim, realmente ela vai atrás da coisa. É, vai. Aí tá. Ela... foi atrás do combate da Batalha da Aventura e matou o Witch King of Angmar. Não é pouca merda, não. Não é pouca merda. Mó trocadilho da história, né? O quê? I'm no man. I'm no man. Ela se aproximou, ele falou, no man can kill me. Ela falou, I'm no man. Quem viu Battlestar Galáctica? Cara, eu sei que teve a loura, que é gostosa, que fez 24 horas, eu adorei. Puta, isso. O personagem dela em 24 horas é uma merda, um saco. É Starbucks. Mas ela é gostosa. Ah, eu nem acho, vai, tem o maior nariz de batata. Cadê? Ela é meio esquisita, assim. Não é meio mondronga? É. Parece a Alice do Popeye. Eu acho que ela é meio esquisita. Ah, não adianta, ninguém viu, não dá pra falar. Bota aí, a Alice do Popeye, vê se não parece com ela. Ela tem uma cara muito angulosa. É Starbucks, né? É Starbucks, é. Ela é um robô? Não. Não vamos dar spoiler, né? Ah, mas já, porra, que ninguém... Pô, spoiler, pô, já acabou há mil anos, não, a ela série, é pô. O piloto. Ela é gostosa, gente, pô, pelo amor de Deus. Quem é que vai assistir essa porcaria? Fala sério. Tá bom, deixa ele falar. I am Daenerys Stormborn. Who are you? An echo. Eu tava falando de Xena, a princesa guerreira. Xena. Essa é mega gostosa, né, cara? E essa é uma mulher grande, não é uma mulher magricela, palito. Porque vocês sabem que existe uma conspiração da moda que está querendo transformar as nossas mulheres em palitos. E em ridículas. Sim. Aquela calça com saco, já viu? O que é aquilo? Calça merda. Essa é a calça pra traveco, cara. Sabe, é uma calça que ela é frouxa. Aí eles onde a maleta ali. É, tem um espaço entre as pernas gigante, cara. O que, que é isso? A China, ela é uma resposta a isso tudo. Porque ela é gostosa, ela é grandona. E ela é gostosa até hoje. Quem vê o Spartacus sabe, né? Eu concordo, Guga, que ela era gostosa. Era, né? Que eu digo quando tava lá no auge da série. Mas ela achava ela tão mulher macho que ela perdia a gostosura dela. Eu também achava. É isso aí. Eu acho que vocês olham pro lugar errado, cara. É? Explica pra gente. Ela é muito gata e muito gostosa, cara. Não, mas você já viu a cara dela, compadre? Parece um planeta, maluco. É isso. Um planeta com olho, nariz e boca. Ela é uma gata. É gigante, cara. A cara dela é quadrada, parece um carro. É. Jovem Nerd tá falando isso, que ele é casado, né? Senhora Jovem Nerd é uma mulher bonita. Eu queria ver se ele estivesse na solteirice, se ele ia falar, não, essa mulher tem cara de planeta. Ele ia de planeta pra cacete, meu irmão. Cara de planeta é a melhor definição de rosto de mulher grande que eu já ouvi nos meus míseros 30 anos, cara. Mas ela é bonita, Guga. Eu concordo que ela é bem bonita. Eu só acho que ela é meio macha demais. Na Xena. Você já viu o Spartacus? Ela tá muito gata no Spartacus também. Spartacus. E peitinho, né? Peitinho, tudo. Ah, não, poder mais. É casada com Sam Raimi ainda? Ela é casada com Sam Raimi? Até onde eu sei. Não. Ela não é lésbica? Não, só na série. Não, ela é casada com Sam Raimi. Ah, só na série. É Xena, princesa guerreira, né? Esse é o Jovem Nerd. Que piada. Mas era brincadeira que eles adoravam fazer lá com a Gabriele, lá, a ajudante dela. Mas foi maneiro. Essa mulher giganta ser casada com o Sam Raimi é beiro bizarro. Mas acho que ela não é mais, não. Ou se é que um dia foi. Sabe aquelas mulheres fisiculturistas que são casadas com os caras e os caras adoram a mulher que tem barba? Não, na época do Homem-Aranha ela era casada, tanto que ela aparece fazendo a ponta por causa disso. Esses caras casados com fisiculturista. Chimeio, né? É uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida, cara. É muito assustador, né, cara? É extremamente deprimente. Procure ajuda se você... É casado com uma fisiculturista. É casado com uma fisiculturista. Não, tô de sacanagem, mas não tô de sacanagem porra nenhuma, não, cara. É bizarro. Cara, é casado com uma mulher que tem barba, meu irmão. É. Mulher tem a cara azulada. Eu acho muito estranho, cara. Eu acho estranho. E a mulher leva o cara no colo, brother. É, cara. Tanto que tem todo um mercado pra isso mesmo. Nego que paga a mulher. Eu falei de sacanagem lá na frente. Mas é, nego paga a mulher pra sentar em cima dele. Pra fazer flexão com o cara sentado em cima dele. Mas é japonês. Não, é japonês. Japonês paga por coisas piores. A Lucy Law, ela é a esposa do Robert Tappert, que é o sócio do Sam Raimi. Não é o Sam Raimi. Ah. Ele é o produtor do Evil Dead, todos esses filmes. Puta, enfim. Geralmente ela era casada com o Sam Raimi. Ah, por isso que ela aparece também no Spartacus, né? Porque também é uma minissérie. É, exatamente. Pelos ele dois, é toda, né? A cena. Aliás, é um espertão, né? Coloca ela, pega um monte de mulher, é fácil, né? Deixa eu só clarear uma parada, senão o nego vai ficar zangado, sei lá, que se tem um ou dois que são casados com fisiculturista. Eu acho que se você é casado com um fisiculturista, eu quero dizer assim, procura ajuda. no sentido de que talvez você esteja buscando algo e você esteja negando o que você quer essa outra parada, para entendeu? De fazer isso, cara. Ué, mas é mesmo. Não, pô, ao contrário, eu fui além, eu disse por quê que eu acho... Deixa o cara tá bem, deixa o cara. Olha só, vamos parar de preconceito, rapaz. Se você estiver numa noite chuvosa, só tiver fisiculturista, você vai pegar fisiculturista, rapaz. Deixa o cara, passa a roupa e a mulher abre as latas, deixa o cara. Olha só, a Xena é ou não é uma biquíni girl? É, né, cara? É. Ela é. Na sua essência máxima. Falando em biquíni de ferro ou aço, acho que era aço. Temos Red Sonja. Red Sonja era... Sério, forte. Vamos chamar ela de Red Sonja, que é como todo mundo chama, realmente? É, Red Sonja. Mas não é. Mas fica todo mundo pensando antes de falar, a Red Sonja. Sonja. O nome dela é Sonja. Não é natural para um brasileiro usar o J como I. O nome dela é Sonja. Tá bom, então, a ruiva do Você chama o seu Jorge e seu Jorge? Não, mas depende da origem, tipo Scarlett Johansson, com J. Eu prefiro chamar de Scarlett Johansson. Mas ela é a Xena do Conan. Não fale isso. Não fale isso, por favor. A Red Sonja, ou Sonja, ela é muito melhor do que a Xena. Não. Ela tá você querendo analisar a profundidade do ser feminino. A gente tá falando de ela você é... Você é uma pessoa muito pequena. A gostosona medieval. Nós estamos sendo profundos. Há momentos de profundidade nesse podcast. Não somos superficiais a esse ponto. A Sonja, ela é virgem, não é? A mulher do Conan é virgem. Virgem? Na orelha, né? Tinha que ter o Bukemi aqui pra clarear isso aí. Mas eu acho que ela não é que ela fosse virgem. Mas ela tinha um lance assim que, eu só dou pro homem que me merecer fisicamente. Ela não é a mulher do Conan. Mas aí o Conan sobrepujou, usei um hífen ali, E aí ela virou e falou assim, beleza, eu posso dar pra você. E aí ele falou, não é assim que eu quero. Que isso, não. É, não. O cara era assim. Não. É. Na turma do Jovem Nerd. Ela assim... Ela é virgem sim, cara. A Sonja, ela é virgem. É, então ela tem imã complacente. Imã complacente, a única maneira dela ser virgem. Eu também acho. I am Daenerys Stormborn. Who are you? An echo. Nós temos, pra finalizar esse Nerdcast, uma motherfucker da nova geração de seriado de TV, revista em quadrinhos. Que é... Eu não sei pronunciar o nome dela, eu sempre inventei, vou ter que ler. Que pariu. Michonne, ou Michonne, dependendo da sua pronúncia. Foda demais. The Walking Dead. Jovem Nerd não conhece, por isso o silêncio. Não conheço. Eu também não conheço. Porra. Meu irmão, olha só. Ah, ninguém vê essa merda! Ninguém lê essa merda! Caraca! Ninguém conhece essa merda! Merda! Três pessoas falando, a maioria absoluta. Tá bom. Quatro pessoas conhecem, você não conhece? Ok. Tudo que o Azaghal gosta é foda. Não, olha só. O que ele não gosta. Por favor, o editor, volte agora o momento Battlestar Galáctica. Eu quero que agora você deixe o tempo real de silêncio. Normalmente a gente encurta o silêncio, porque o programa tem que ser dinâmico. Então você bota aí, vê quantas pessoas vão falar que assistem Battlestar Galáctica. Quem viu Battlestar Galáctica? Essa porra é super valorizada não pra é, não. Caralho. Cala a boca. Tá bom, nesse pequeno grupo só tem uma pessoa. Agora, nesse que mesmo pequeno grupo que o Jovem Nerd deu um faniquito agora. Que foi bom, hein? Foi quem maneiro. É que aqui, por favor, fale seu nome, que nem uma chamada de colégio, conhece a Michonne. Meu nome é Afonso Solano e eu conheço a Michonne. Meu nome é Thiago Bobola e eu conheço a Michonne. Meu nome é Beto Estrada e eu conheço a Michonne. A Michonne é foda, cara. Cara, olha, eu sou o Google e não conheço o Michonne porque eu não vi a segunda temporada ainda, que me disseram que tava meio fraca. E eu não vi. Não, Google, a segunda temporada salva a merda da primeira temporada. Lê os quadrinhos e esquece essa porra de serial de merda, vai. Isso, exatamente. E nos quadrinhos, pra quem não conhece, ela é uma mulher que a primeira cena dela, ela aparece com a espada ninja e dois zumbis na coleira. Na coleira, em toda a filmografia e literatura zumbi que você conhece, quem é que já trouxe zumbi na coleira, meu irmão? Sim. Não, e os dois zumbis, eles estão sem a mandíbula e sem os braços, é tipo o repelente de zumbi dela, e é o marido, o namorado e um amigo dele. E ela mata, ela faz, ela acontece, ela passa o rodo, é uma sacanagem. Ela é sensacional. Tem um personagem, que aí vai ser até spoiler da segunda temporada, então eu não vou falar. O que ela faz com ele? Cara, essa mulher é muito badass. Ela é foda, cara. Ela é foda. Essa personagem, se bem feito, o que eu não acredito que não sei, mas se bem feito, vai salvar o seriado. Sim, concordo com você. Eu acho que de todas que a gente falou hoje, ela é a mais... Motherfucker. Ela é a mais motherfucker. De longe mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui da internet, assim, ela deve ser uma personagem legal, porque ela realmente ela tem uma espada e ela usa uma espada, né? Porque assim, você vê a Psylocke que a gente tava falando mais cedo, né? Ela tem uma espada, mas ela não usa aquela porra. Ela nunca cortou ninguém com aquela merda. Não arranca braço de ninguém. Por isso que eu não gosto dos personagens de super-herói que usam lâminas. Inclusive o Senhor Wolverine também. É verdade. Que nos quadrinhos só rasga a roupinha. Não. O Wolverine certos quadrinhos, ele passa a navalha. Agora, na série regular e na televisão, realmente o cara, coitado, tá fudido. Mas eu concordo que, normalmente, personagens que usam lâminas, eles não usam ela direito. Agora, ela, meu irmão, corta tudo, até salame, cara. Se é que você me entende, né? Oi, gente. Hoje, no Nerdcast, nós aprendemos que o quê? Azaghal, você aprendeu alguma coisa hoje, Azaghal? Aprendi, cara, que ninguém gosta de Battlestar Galáctica. É.